Olí, olí, olá, Junco e Boiadeiro chegou por aqui. Ei, vem do sertão, seu tatete, andar aí. Ei, Junco e Boiadeiro chegou por aqui. Ei, vem do sertão, seu tatete.